Eu tô lendo É. agora, tô lendo One Piece, porque o pai tinha parado de ver. Ô, você tá onde no One Piece, sério? 400, 400, mangá 400. Pô, você tá longe ainda, hein, cara? É, eu Tá sei, longe. né? Porque eu comecei a ler tem uma semana. Nossa, então você leu bastante, É, né? não, eu tô lendo bastante. Ô, na boa, cara. É a melhor publicação atual do planeta, cara. Pois é, cara, Hentai. mas aí me explica uma coisa: como é que funciona a girafa de boneca? Cara, Ah, vai se fuder! fantástico. Não, não, Fantástico, não, não! fantástico. Começando o podcast de Tanguinha! Piu, piu, piu, Oh, piu, piu. Um corvo? Uma coruja? Como é que foi essa? Entendi, acho que é uma coruja. Por que uma coruja? O que a coruja tem a ver com... E no programa de hoje nós vamos falar sobre uma coisa muito especial de todos nós. Não é bem uma depressão, mas é a solidão, cara. O momento que você tá sozinho, que você tem que se virar, você e você mesmo pra fazer as coisas. Sem cortar os pulsos, né? Ou não, porque às vezes é muito bom estar sozinho, porra. Libertador. É isso aí. Não? Até desliza uma... Entendi. Ah, e pra conduzir esse papo muito maluco e sincero, tô aqui mais uma vez forjando felicidade. O Fluffy! Aí, eu não faço esse barulho não, cala a boca. E comigo hoje, pode! Mais um podcast inovador e minimalista pra vocês aí. Quero ver alguém ter uma pauta dessas. Pauta foda. Ah, no one can beat. Ah, entendi. Entendi. E comigo e com o Bode, o povo! O otário ficou no vácuo. Olha aí. Seria pode. Melhor se fosse o Bode falando isso. Mas, tudo bem. Ah, eu não. Entendi. E para demonstrar toda a solidão do podcast Tanguinha, não tem mais ninguém. Além das pessoas que estão obrigadas a estar aqui. Então, nós estamos nós três aqui, sem convidados. Sozinhos. Sozinhos. O que torna o programa muito mais intimista. Intimista é a palavra? Convenceu? É bem íntimo. Tá ótimo. Tanguinha é. Pop acústico MTV. Isso aí. MTV acabou. Só você não mudou no final. Só que sem som, né, cara? Sem orquestra, sem porra nenhuma. Entendi. DJ, então, solta o som. Vinheta do Mural de Recados. A gente volta daqui a pouco pra falar mais sobre nós e nossas... Sozinho. Mural de recado falando baixinho porque já está tarde. Pombo. Oi. Que coisa homossexual. Qual o e-mail da Tanguinha Corp? E-mail da Tanguinha Corp é podcast de Tanguinha, arroba tanguinhacorp.com. E não era pra eu estar falando com voz sensual, apenas com uma voz simples e silenciosa. Muito beleza. O site da Tanguinha Corp, se você ainda não sabe, é www.tanguinhacorp.com. E lá você encontra, além do nosso podcast, conteúdo de humor vencido, mas ainda assim, conteúdo de humor. É isso aí, a sua indagação foi bastante engraçada, mas você está fugindo do personagem, Baixa. Na verdade, você deveria falar com a voz serena que o Twitter da Tanguinha Corp é twitter.com/tanguinhacorp. Exatamente, muito bem lembrado, meu amigo Pombo. Inclusive, se você ouve a Tanguinha Corp, se você gosta da Tanguinha Corp, eu recomendo que você assine o feed. Vá na página da Tanguinha Corp e clique no ícone do iTunes na parte superior direita. É isso aí, amigos. E se você ainda tá dando mole e não conhece o Facebook da Tanguinha Corp, onde acontece coisas inusitadas, diversas relações com o Fluff e muito mais, você deve acessar facebook.com/tanguinhacorp. Se você não conhece o Facebook, eu acho que você está sozinho nesse mundo. E agora, antes de dormir, vou deixar um deverzinho de casa pra você. Você vai até o nosso site, você vai escolher seu podcast favorito e vai mandar o link pro seu amiguinho ou pra sua peguete. Exatamente. Se for sua peguete, eu desafio você a falar com essa voz para ela, porque ela vai ficar muito excitada, ou simplesmente vai dar um fora em você, que já fode mal, que já é um otário. Ela só precisava desse pretexto. Tchau. Tanguinha Corp, por um mundo mais arejado. solidão não é necessariamente um depre-show. É só um estado em que um momento você tá sozinho. Até bom, às vezes. Às vezes é bom, por exemplo, pra gravar podcast. Eu não acho legal ficar aqui postando felicidade com a galera do meu lado, tá ligado? Minha mãe e meu pai aqui ouvindo enquanto eu grito que nem um idiota no microfone no quarto. Exatamente. Não é bacana. Assim, eu me sinto mais à vontade quando eu tô gravando podcast, quando eu boto na minha cabeça que eu tô sozinho falando essas coisas. Ninguém vai nunca ouvir isso, entendeu? Aí eu fico muito mais confortável. Então eu torço pra que a gente não tenha ouvinte nenhum, cara. Eu acho que todo mundo que manda e-mail pra gente é fake e isso me faz sentir melhor. Então eu gosto da solidão. E que a gente tem alguns, porque o bode sai criando perfil falso aí. O bode é o Chico Anísio, eu já falei, cara. A Tanguia Corp tem 1000 personagens. O bode é o Chico Anísio. Já desse, foi o Daigo, o Lápis chegou pra mim, pô, cara, você tava no Twitchando abaixo de frente do soco, tinha um bodinho lá. Caralho, e no meu Dota tem um tal de bode também. E não é você. Caralho, tu não dorme não, cara? Que pariu, cara. Eu levo várias vidas. Vários teus servidores em casa que ficam simulando os piadinhos aí. O bode ele é tão sozinho que ele usa o tempo dele fazendo isso, cara. Criando personalidades pra poder, né, fazer companhia pra ele. É tipo um cara que a gente conhece aí de nariz grande. O bode satisfaz a solidão dele jogando esse MMOs. Você joga muito, claro. Aí em casa no Ragnarok, pra não se sentir muito sozinho. Pô, falando nisso, dá pra falar que é MMO, né, cara? MMO é uma putaria, cara. É muita solidão, cara. A pessoa tem que fazer companhia num mundo inventado, um mundo absurdo, cara. A pessoa... Eu vou casar no MMO. Eu vou casar porque eu amo essa ferreira. Cara, ela é faz solidão, os minerais, né, pra montar a minha arma. Não, no Ragnarok, especificamente, era bom porque vagabundo ganhava bônus, ganhava gold, ganhava bônus de coisa. Então, valia a pena. Mas não era caro pra caralho pra casar? Era caro com o dinheiro do jogo, porra. Então, qualquer coisa. Foda-se. É, dinheiro do jogo que o cara demorou 80 dias pra poder conseguir. Não teve vida durante o processo. Se estivesse minerando na vida real, teria agora fortunas. Claro, não. Qualquer um pode minerar, né? Pegue o e vão em busca do ouro. Rapaz. É uma pista, por aí. Aventura de Lobo Solitário. Eu espero que o bode esteja defendendo o Ragnarok sem nenhum tipo de apelo pessoal da parada. Não, não tô defendendo o Ragnarok, não. O jogo de perdedor. Neguinho ficava... Não, tá certo. Neguinho ficava sentado com uma plaquinha lá. Eu compro carta do Pong. Compro carta do Pong. Era um caralho, lixo. Era muito bom, cara. Passava o dia jogando, vou pra escola. Aí armava a lojinha. Armava a lojinha. Se aí, não me engano, era o pai do ninja inimigo que tinha um personagem level altão no Ragnarok. É isso mesmo. O pai do ninja inimigo. Caralho, mas espero que ele ainda não esteja falido hoje em dia. Caralho, mas é muito bom. Porque você armava tua barraquinha pra vender os itens no Ragnarok e ia embora. Aí quando você voltava, via que não vendeu porra nenhuma. Mas tinha mó depressão, assim. Você tinha que comprar semente e Yggdrasil, cara. Isso aí que dava dinheiro. É. Dá uma zoeirinha. Né? É, dá dinheiro, rapaz. Eu tenho uma dúvida, assim. Depois que surgiu o ICQ, MSN, o Mirk, as pessoas meio que tinham uma identidade, não tinha como você fugir. Mas chatwall é coisa de gente solitária? Chatwall é coisa de depravada, né? Cara, fracassado não tá em pauta. Não, depende. Tipo assim, tem gente que entra lá só de zoeira. Ah, hoje eu vou usar o chatwall de sacanagem. Vou criar um perfil fake e vou zoar todo mundo. Todo mundo só usa o chatwall de sacanagem. Não, mas tem gente que faz isso, tipo, todo dia. Tem outras pessoas que são mais controladas. Uma vez na vida, outra na morte, tô fazendo nada, vou ali rapidinho, dou uma zoeirinha, dou em cima da menininha, pá, vou embora, acabou. Menininha não, não tem mulher no chatwalk. É, pois é. Você entendeu. Não, assim, é muito bizarro. Quem já entrou no chatwalk, que seja por curiosidade, que seja por achar que vai comer uma menininha ou um traveco, que no final é mais provável de acontecer, cara, eu tento imaginar qual é o tipo de pessoa que entra naquela porra e bota aqueles nicks bizarros, tipo, 20 comer, tá ligado? Número 20. Comer. Depois, não acredito. Ou então, tipo, como é que é? Sempre tem uma Agatha, tá ligado? Ou então, não, fada safada. Ah, sempre tem. Marinheiro 38 centímetros. Tem o vídeo clássico da galera. Olha só, procura. Se tiver no chatwall, saiba que é um de nós três. Cowboy do amor. Cowboy, se tiver um cowboy do amor, já caralho, sabe. Cowboy do amor é muito bom, cara. Sou o cowboy do amor. Viva o chatwall. Eu li um texto pra antropologia, essa matéria magnífica. Esse campo do conhecimento humano formidável, que era sobre o amor no tempo do capitalismo, é o título do livro. E era sobre pessoas, relacionamento, nesses sites relacionamentos online, sabe? Matchmaking, Net.com, Par Perfeito, essas merdas assim. Tem mulher nesse site? Não, tem, não, nesse realmente tem, aquelas solteironas que nem 50 São Jacinto, sabe? E aí, é desesperador, porque as pessoas, elas realmente têm muita fé, depositam fé, que um algoritmo maluco vai falar que aquele Jorge que mora em Vila Valqueire, tem 40 anos, é solteiro e ganha 3 mil reais de salário, é seu Par Perfeito. As pessoas botam muita fé nisso, cara. Olha, eu acho mais provável do que a galera que vai na balada procurar o maluquinho, cara. Pagar muito... boquete por tabela, né, Paulo? Por tabela aí. De boqueira, como assim pagar tá boquete por tabela? Pô? Não, porque ao contrário da AIDS, a herpes não adianta tu começando isso, cara. Não tem jeito. Tu vai ficar com aquela bola escrota, aquele pus saindo da boca pro resto da vida, filho. Imagina isso na cabeça... Não, deixa pra lá. Agora, eu acho muito provável, cara, que a pessoa, ela consiga encontrar alguém, tipo, no baile funk do Arará ou qualquer coisa parecida. Do Arará? Muito mais provável essas estatísticas aí. Mas do Arará. Mas é muito triste a pessoa não ter um lastro social, não ter uma perspicácia de conseguir se relacionar com pessoas de verdade, sabe? É que nem aquelas pessoas que mandam carta pra programa de rádio, sabe? É, Daiane, de Olaria, 40 anos, solteira, morena, morena puro. Caralho. Não, melhor foi o perfil que a gente viu ontem do Facebook, a página. Caralho, a gente vai linkar. Caralho, aí, melhor página do Facebook de todos os tempos. Se chama Gordinhas do Metal. Cara, pô, você chegou a ver isso? Não, eu não vi isso, cara. Não viu as Gordinhas do Metal? Eu vou te explicar. Gordinhas do Metal. As pessoas do Facebook mandam seu perfil pra essa página, dizendo, oi, eu sou não sei quem, manda um perfil completo com nome, estado, cidade, estado civil e as bandas de metal que ela gosta. Não, faltou uma que é muito boa, opção sexual. Opção sexual, isso aí, pô, é verdade. Entendi. E aí o perfil, a página vai e publica o perfil da pessoa com a foto e tal. Uhum. E aí, cara, é cada pérola que você vê das gordinhas do metal, cara. Você não sabe se é um piercing ou se é uma pintinha que tem na cara daquela gordinha. É uma coisa. Eu tô com uma dúvida maior do que a dúvida de ver essa página. É que é saber quem foi que apresentou isso pra galera. Ah, foi o... Posso falar? deixa pra lá. Vou deixar pra lá. Eu muito falar que é uma prévia do que vocês vão ouvir no programa. Charles Lasanha. Que vacilo. Mas aí, Gordinhas do Metal. Vai estar o link aí no post. Muito bom. Bom, só delícia, hein? Lonely, I'm Mr. Lonely. I have nobody. Cara, é meio escroto, cara. Porque eu, por exemplo, de vez em quando eu tô na rua, eu tô pensando sozinho. Mas aí eu vejo um cara que passa por mim e ele tá falando as paradas sozinho, assim, eu começo a me perguntar, será que eu tô fazendo isso também, cara? Será que eu tô viajando foda? Tô pensando tão profundamente nas paradas que eu tô falando sozinho comigo mesmo, rapaz. Essa porra vai passar um maluco por mim e eu falo, caralho, que maluco, tá ligado? O cara tá falando sozinho, que loucura, que absurdo. Assim, eu acho parte da loucura, cara. A pessoa anda na rua e pega, não, realmente eu tenho que fazer isso e tal. Então ela vai treinando. Ah, não, é porque você tá errado. Você é um filho da puta, entendeu? Parece que a pessoa tá treinando pra chegar no momento abrir com alguém e falar alguma merda. É muito bizarro quando a pessoa faz isso. Eu gosto muito daquelas pessoas que estão sempre em diálogo com o motorista do ônibus. Cara, esse barbeiro de merda. Porra, olha, faz a curva direito. Puta que pariu. Caralho. Sabe? O cara tá sozinho dialogando com o motorista. Aí, passou o dia dos namorados agora, não foi? Passou. Agora, recentemente. Uhum. E é o dia que as pessoas se sentem mais sozinhas e tal, dá uma pesada. Falando por você, cara? Tava triste? Hã? Não, tava de boas. A síndrome de princesa Disney veio forte? Não. Vai se fuder, cara. O Fluff, ele não tem isso, cara. Ele tem uma série de brinquedinhos que sempre ajudam ele nesses momentos. Ele nunca fica sozinho. Mas aí o ponto é, uma amiga minha tava pegando ônibus, e aí o motorista ia fazer amizade com ela. E aí começou a puxar assunto e tava, não, é, porque eu tô saindo com uma garota aí, pau, a gente tá namorando, mas ela não me ligou até agora. Isso no dia dos namorados. Se ela não me ligar até a meia-noite, vai rolar traição. E começou a puxar assunto e fazer amizade do nada, cara, esses motoristas. Até meia-noite vai rolar atrás. Entende? Entendeu? Esses legal. Motoristas têm o dom da palavra, cara. Eles conseguem puxar o assunto ali. Mas o cara, pô, pensa só, o motorista de ônibus, ele é um cara ao mesmo tempo solitário. E ele é um cara, ao mesmo tempo que ele é muito solitário, porque ele fica ali, ninguém. A não ser que tenha um cobrador maneiro, né? E quase sempre tem um cobrador que é tipo o papagaio de pirata do. É, pode crer, ele fica só. É, ele fica batendo com a moeda naquele ferro ali e batendo papo com o motorista o dia inteiro, né? Tipo, ah, o cara já saiu, aí baixa aquela moeda ali, o motorista vai e abre a porta, fecha. Aí, se não for ser aquela pessoa, né, quando às vezes o motorista não fala fala com esse cara, ou é aquele motorista que tem aqui no Rio de Janeiro que o Bode abordou num outro episódio, que ele tira o troco e ele dirige ao mesmo tempo. Ah, tô ligado. Esse é muito solitário. Então o que acontece? Ainda tem um aviso do lado dele que é escrito: vale ao motorista somente o indispensável. Entendeu? Caralho, o cara... Eu curto uma... É muito uma sozinho, poça. Entendeu? E ao mesmo tempo que ele é muito sozinho, você sempre tem aquelas pessoas que entram num ônibus, agradecem, desejam um bom dia e tal. O motorista de ônibus, ele fala com muita gente diferente ao longo do dia, cara. Então ele tem que ser um cara, né? Ele tem que se envolver bem com as pessoas. Até porque ele aprende diariamente com centenas de pessoas que passam o ônibus dele. Cara, essa síndrome de solidão de motorista de ônibus chega ao nível máximo quando você não tá indo pra algum lugar que você não sabe chegar e você fala: pô, piloto, fala, me avisa quando estiver chegando no lugar tal. Ele: tranquilo, tranquilo. E a partir daí, ele começa a conversar qualquer coisa com você. Porra, maluco, o Maracanã tá bonito pra caralho, hein? É verdade. Sempre tem alguma coisa com o Maracanã. E é uma relação muito escrota, porque você precisa que ele te avise o lugar. Você não tem como fugir, entende? Não tem como você botar o fone de ouvido e fingir que não, porque você depende da ajuda do cara. Então você cria uma amizade forçada com o motorista de ônibus, cara. É muito escroto. Porra, essa empresa é foda. Tá vendo esse ônibus daqui? Todo duro, mané. Eu era da outra linha, agora tô nessa. Cara, mas o motorista, ele tem fluxo de passageiros até grande, tá ligado? Tem várias opções. Se ele não consegue conversar com um, vai com outro. Agora, e taxista? Se tu entra no táxi e não responde aquela puxada de assunto inicial dele, ele fica muito deprimido, cara. Claro. O cara tá conversando o dia inteiro com a JBFM, cara. Tu fica o cara a falar e não ter uma resposta ainda, cara. É muito escroto. Você tem que falar com o taxista. Eu peguei um táxi hoje, tinha uma mulher zoada num ponto, assim, de ônibus, vestido de verde, cabelo vermelho. Caralho, falei com minha mãe. E ali, mãe, olha aquela ali. Aí o taxista: pois é, ela tá sempre com uma roupa assim zoada. Eu: caralho, taxista, fica na moral aí, mané. Sabe uma profissão também que fala muito assim, você é impelido a conversar? É barbeiro, cara. Na hora de cortar o cabelo é foda. Puta que pariu, eu fico muito constrangido, cara. Porque cortar o cabelo é sempre lugar comum. Sempre, sempre, é sempre. E eu não sei bater esses papos em lugares comuns, sabe? Não dá. Uhum. E eu sei, pra cortar o cabelo tem que tirar o óculos. Eu não enxergo nada sem óculos. Aí chega um maluco e vai empurrar uma Playboy, porque sempre barbeiro empurra uma Playboy pra você ver. Aí eu falo: tá com sorte, cara. Não, eu não enxergo nada sem óculos. Eu falo: não, não, obrigado. Aí o maluco já acha que eu sou viado. Aí eu já não bato papo. Já penso que eu sou antipático. Pô, é muito escroto. Pode. Tu sabe que isso é o teste do barbeiro, que normalmente cabeleireiro, né? Dá ré no quibe. Eu tava pensando que você tava dando sorte, que você encontrou o barbeiro, né? Que fosse machão, né? O cabeleireiro que ia cortar teu cabelo, você ia ficar despreocupado. Mas se o cara te dá uma Playboy e você recusa, aquilo ali é a confirmação que ele tava querendo pra saber se ele pode dar em cima de você ou não, tá ligado? Se você pega a Playboy e vê de boa, ele fala: ah, não, merda, você aí gosta de outras paradas. Se você recusa, ele começa a analisar diferente, já tua nuca, já, ó, vou caprichar no pezinho aqui. Que é redondo ou quadrado? Se tu pega esse pé redondo, ele já sabe, ia ter certeza. Lonely, I'm Mr. Lonely. Então, pessoal, a gente agora, pra demonstrar como é a solidão, às vezes tem um lado bem chato, a gente vai gravar uns pequenos blocos sozinhos aqui, falando pra você, caro ouvinte, tá? E Bode Pombo, então eu vou começar, beleza? Bode Pombo, qual é, cara? Tudo bem. Então, eu me chamo Pluff, tenho 25 anos. Nasci no estado da Guanabara. E eu apresento o podcast Tanguinha e... gosto muito de solidão, porque... inclusive, jogar Dota sozinho é muito bom, porque a galera é muito ruim. Então, quando eu faço matchmaking sozinho com pessoas aleatórias, eu me divirto mais. Mas... um minuto, né? Então... eu não sei. É muito constrangedor ficar falando sozinho. O pior é que eu não abri o ponteiro aqui, eu não sei quanto tempo falta. Mas... O Bode Pombo, inclusive, vem depois de mim fazer esse mesmo constrangimento. Que eles vão ter que passar pra você, ouvinte, ficar rindo da nossa cara. Ou não. Porque é bem triste a situação. Imagina que fosse você falando um minuto sozinho. Se você tendo a palavra, tudo bem. Mas se são pessoas te julgando e botando na sua cara, gritando retardado, retardado, é meio triste isso. Inclusive, eu acho que já passaram um minuto. Mentira, passou, singular. Um minuto. Mas eles ficaram de me interromper quando eu tivesse passado e até agora nada. Tô ficando um pouco chateado, porque eu não sei nem se eles estão me ouvindo, pra falar a verdade. Entendi. Vou respirar. Moleque, eu tô rindo pra caralho. Lonely, I'm Mr. Lonely. I have nobody for my own. pensa no feriadão, você tem que estudar pra prova e tal, não vai sair com ninguém, não tá pegando ninguém, tá em casa, tranquilo, assim, sabe? Seu maior companheiro é o Facebook. Tá falando com gente que você não vê há anos. E aí, porra, tô há 4 dias sem sair de casa direito, só indo na padaria e voltando. Você começa a ser abraçado pela solidão, sabe? Deixa de ser um estado de espírito e passa a ser um estado físico. Fudeu, amigo. Você começa a achar perfeitamente razoável e com aquela sua camisa falando quinta série verde, a melhor pra padaria, tá ligado? Você começa a usar a camisa, Fernando Henrique, reeleito, sabe? Você começa a despirocar, cara. Você se vai estar tá formando de 2005, tá ligado? Uma galera aí. Eu uso até hoje. Homem-Aranha, não se pode ser humilde quando você é o melhor. Uso até hoje. É, o foda é que quando a pessoa começa a ficar sozinha, né, ela larga, né, ela perde o contato com o mundo exterior, ela começa a perder o cuidado com si própria, né? Ela, eu construí isso certo, o contato com si própria. Ah, ninguém se importa muito, não. Não é como se tivesse alguém se ouvindo também, vai. É, eu tô aqui sozinho. Tá mesmo. Sozinho. Então, a pessoa, além de perder, né, o domínio da gramática, a pessoa vai perdendo a vaidade, entendeu? A pessoa vai perdendo o cuidado, vai deixando a barba crescer. Aí tu vê aquela porra, a pessoa já toma banho, tipo, 2 vezes por semana. Começa a comer hot pocket. É, começa a pipoca de micro-ondas, aquelas porras escrotas, entendeu? É, eu tô querendo comer um doce. Aí o maluco pede pra mãe comprar uma caixa de bananada pra ele não precisar sair na rua. Cara, começa a ver até onde consegue pegar objetos com pé. É, tipo isso. Começa a forrar a parede do quarto com material acústico, tá ligado? Pra não fazer um bunker dentro de casa. Até você chegar no nível de um amigo nosso aí, né? Charles Lasanha. Que uma das duas frases que ele fala pra mãe dele durante a semana é: mãe, vem me limpar. Já acabei. E aí fica nessa, cara. A vida do maluco se esvai, o cara deixa, fica largado, não sai mais de casa. Eu achei que agora ele estivesse usando o pinico pra não ter que levantar da cadeira. Não, cara. A última vez ele tava usando uma sonda. E agora eu não sei se o pinico. É sério, o Charles Lasanha, ele tem esse hábito de ficar intocado. Muito, muito, muito Charles tempo. Eu saí com o Charles Lasanha depois dessa época de hibernação dele. Já faz anos isso. Caralho, eu não me lembrei que o sol era tão brilhante. Eu não me lembrava que o sol era tão brilhante. Charles Lasanha mandou essa. Ele sempre sai com a carteira no bolso e protetor solar do outro, cara. É foda, ele tá sofrendo, cara. É foda. É como se o cara fosse um tácaro que estivesse vivendo dentro da pele de alguém, cara. Ele precisa que alguém vá apertar. Cara, olha só, a parte, o estado de saúde e tal, os mal. Que mal que pode fazer ficar em casa? Porque o cara tá em casa porque ele tem tudo que ele precisa. Ele tem as lasanhas congeladas, ele tem a internet funcionando. E uma sonda. E a cama pra dormir, né? Acabou. Assim, se você viver num zoológico, então tá de boa, né? Come, caixa, dorme, dá sussa. Mas não é por aí, pô. Ser humano, o básico, o estrito necessário pra você não ter um colapso e morrer é isso. Mas, porra, nós somos seres sociais, caralho. Mais ou menos, né, cara? Vocês têm marca de sunga? Vocês moram no Rio de Janeiro, vocês têm marca de sunga? Sem sacanagem. Eu não tenho uma marca de sunga, cara. Eu posso me considerar um morto-vivo. Morar no Rio de Janeiro não tem uma marca de sunga, cara. Eu tenho a marca do biquíni. Ah, muito escroto, pô. Para com isso, cara. Entendi. É muito escroto. É só de baixo, em cima é baixo do topless. Porque eu sou de posse. Entendi. Entendeu? É pra não ficar com a marca da cueca. Por isso que é a tua desculpa pra usar fio dental, né, cara? Isso aí. Entendi. Caralho, de homem de fio dental na praia deve ser uma coisa muito... É, pra você é mole, é só ir com o espelho. Esse cara tá muito solitário, cara, tá querendo muita atenção. Caralho, eu acho uma coisa. Eu pelo menos não consigo, assim. A minha vida me fez. Eu sou incapaz de ir no cinema sozinho, cara. Por isso que é uma merda estar solteiro. Porque você quer ir no cinema, caralho, eu quero ver um filme tal. Mas eu não vou sozinho, que é muita derrota. Repara, só quem vai no cinema sozinho são aqueles malucos com cara de Charles Lasanha, sabe? Cara de maluco, que olha meio desconfiado pras pessoas. Pô, eu fui ver Homem-Aranha 3 vezes sozinho no cinema, cara. Tudo bem, eu tinha 15 anos, eu acho, mas, porra... Cara, se eu tivesse a porra no cinema em frente à minha casa, que na segunda-feira fosse R$3 a meia, eu iria, cara, sozinho. Era tipo isso, cara, tipo isso, né? Não vou pagar R$18 pra ir no cinema sozinho. Mas, porra, se for a custo de banana, porra... Opa! Aí tu vai mesmo, né, cara? O filme é uma boa, é brasileira. Tava vendo, galera? Você... Só sou pro Puff no cinema só se for acústico de banana, hein? Por isso que ele vai ver todos os lançamentos, não perde um. Ai, meu Deus do céu, cara, eu tenho um dom, papo 10, eu tenho um dom. Qualquer pessoa pode falar essa frase e não parecer gay. Inclusive, esse ano o Puff já viu uma penca de filme já, cara. Ah, com a tua mãe, né, ô viado? Isso aí, ela te deu a banana. É, tu vai ter uma filha, tu vai ver. Faz piada. Lonely, I'm Mr. Lonely. I have nobody. Tudo bem, você está sozinho, mas estando sozinho na cidade grande não é a mesma coisa que um sozinho trutra, não é a solidão instantânea e infinita, entendeu? Então tem como você conviver, vai no chatwall, vai fazer qualquer coisa. Agora, se você está numa ilha deserta, não tem, só tem macacos naquela porra. Estou falando de miquinhos e formigas, e golfinhos na água, mas os golfinhos não sabem conversar. Inclusive, você está na ilha deserta, Pombo. Eu estou na ilha. Tá preso. Só que, por acaso, tem três objetos com você, que você escolheu antes que te ofereceram, deram essa oportunidade. Escolhe aí três paradas pra tu levar pra ele. O que você levou? Eu levei uma boneca inflável, essa é o principal. É o principal? É o principal. Claro que é o principal. Você estoura, cara. Porra, cara, sei lá, deve ter aquela escola de madeira, né? Tipo seringueiro, tá ligado? Vou ficar lá tirando leite do pau lá. Deve ser essa porra aí. Aí tu vai e cola de novo, cara. Mas eu também não tenho pau espiúdo. Vai se fuder, pô. O bagulho não vai estourar. Entendi. Mas vai acabar ficando, cara. Mas vai lá, prossiga. Vamos lá. Eu tô sendo estratégico, né, nos meus pedidos. Teria que ter um jogo, alguma coisa que eu ficasse bizarramente repetindo que não custasse pilha, né? Porque senão ia me fuder. Não existe, se fudeu. Ah, não. Deve ter, cara. Algum jogo. Tem que... damas e gamão. É, mas não dá pra jogar sozinho essa porra. Eu ia levar um baralho pra ficar jogando pra Resta um, então, deve ser isso aí. Resta um, então. Eu nem lembro como é que joga essa porra. É aquele do pininho, né, que tu vai tirando. É, né? Começa tipo um X com um buraco no meio, e você vai comer as pecinhas. No final tem que resta um. Apenas já tem a boneca inflável, cara. Não comi nada. Mas assim, eu já tô lá então com resta um e a boneca inflável. O que mais que eu posso querer, cara? Você levou um resta um, mãe. Vai, já botar eu lá, vou restar dois então. Fica bonito. Tá, resta um boneco inflável e agora eu tô na dúvida, cara. Eu acho que eu vou levar uma foto da Jessica Esteves, que aí vai me ajudar com a boneca inflável. Entendi. Vai colar na cara da boneca inflável. Isso aí. Você podia pegar a boneca inflável do Jessica Esteves, cara. Tem isso, já é. É só, você tem que levar objeto, cara. Você pode mandar fazer, eu tô oferecendo. Atentem pra indagação do pombo. Tem isso já. É questão que tem isso, é questão temporal. Eu já posso parar de improvisar com a minha, pô. Então tá, eu já escolhi, cara. E aí, vocês? Eu, que eu levaria? Cara, a gente vai morrer nesse lugar, né? Não tem, não é Lost, não. Have to go back. Não tem jeito. Não tem luz. Fudeu, é hard. Pô, eu tô na merda, certo? Eu mereço dormir bem, então eu vou ter que levar uma cama boa, macia, confortável, pra não dormir em areia, não tem centro na minha cara. Ah, vai chover na tua cama, porra. Não, deve ter uma caverna escrota lá pra eu ficar dentro. Não, pode ficar dentro. Porque é uma cama tipo de Cinderela, né? Que tem até a cobertura com um véuzinho em volta. Nada contra, vou me levar dos mosquitos. Ninguém vai estar vendo mesmo, tô livre dos julgamentos. Os golfinhos estão ligados. Leva a mulher que Flávio, cara. Não quero a mulher que Flávio. Cara, você vai estar lutando pela sua vida, cara. Então eu vou querer tipo uma katana, mas uma katana tipo a Kill Bill, tá ligado? Pra matar qualquer inseto ou índio maluco que possa aparecer lá. Você vai ser rei do novo mundo. E porra, uma katana, uma cama e tem que ter algum entretenimento, né, cara? Infinito. O ponto então, já levou o resto um, deixa eu ver. Boneca Flávio já levou. Um baralho? É, um baralho, você pode jogar mil jogos aí. Não, baralho não, porque é capaz de eu começar a achar padrões malucos no baralho, sabe? Um baralho, saco uma carta e falo, meu Deus, eu vou morrer porque veio a dama de ouro, sabe? Vou começar a bolar loucuras, assim, não, baralho não. Porra, então pra ter entretenimento, sabe o que eu vou levar? Eu vou levar aquele brinquedo que é uma bola presa num pauzinho que você soca e o negócio tira. Pô, chegou a vez de posto já, cara. Que é bom, que é bom, que você se mantém esperto, sabe? Pá, treina, pá, dá uns socos, é bom. É bom. Uma bola colada no pauzinho, cara. Eu conheço esse objeto. Entendi. Só falta você, pô. Só falta eu, né? Deixa eu pegar. Pode escolher o quê, então? Pode escolher o... A cama. Uma cama, uma katana e pior. Aquela bola no pauzinho. Uma katana. Tá ótimo. Não esperava dois objetos fálicos do bode, cara. Cara, se eu pudesse levar alguma coisa pra ilha, eu teria. Acho que eu levo. O que é importante pro ser humano é comer, dormir e jogar Dota, né? Só que Dota não vai dar pra jogar. Tá certo. Dota liga, não liga o computador numa enguia, aí fica tudo certo. Dota não vai dar pra jogar. Mas então, ó, acho que eu levaria uma cama também. Não, não pode imitar. Ela sabe. Não, pode. Porra, não, minha cama não é da Cinderela, minha cama é de macho. Não. Vocês chamam, nunca viram o programa do Barry Griffith, cara? Vocês fazem a porra da cama com folha de coqueiro. Ah, igual. Ah, vai se fuder, vai se fuder, caralho. Não vale. Porra, é mais fácil fazer uma cama com folha de coqueiro do que ficar fazendo um buraco num tronco. Mas minha cama vai ter um lençol, vai ter uma fronha, um travesseiro bonito, entendeu? Ah, tá. Não essa porra de folha de bananeira, não, seu viado. É importante que a fronha seja das princesas da Disney também. Isso aí. Entendi. Tá começando a entender, cara. Que bom, cara. Mas aí uma cama pra comer, pra facilitar. Porque é muito zoado essa parada de escoteiro. Não, vou fazer fogo aqui, vou gerar pauzinho. Não, eu vou comprar aquelas pedrinhas que fazem faísca já, tá ligado? É, que eu vou levar aquelas... Eu sei o que você tá falando. Vem todo o kit básico de D&D. É o negócio pra fazer fogo. É, eu vou conseguir criar fogo de algum jeito lá com essas pedrinhas malucas que tem alguma coisa, que faz fogo fácil. Pra aliviar minha vida. Porque juntar madeira é fácil. Juntar folha é tranquilo. Pra juntar o problema é ficar lá. Tá escurecendo, eu vou ficar com frio e aí? Preciso criar o fogo. Agora tu se fudeu, porque o bot já escolheu o pauzinho com as bolinhas. Não, agora pra entretenimento, eu acho que eu vou levar a banana. Não. Um Kindle daquele preto e branco normal. Que aquela bateria é infinita, cara. Aham. Aquela foto tu fica lendo durante 7 dias seguidos e o negócio não acaba. Aí, pior que agora eu tô me sentindo idiota. Eu devia ter escolhido o dispositivo eletrônico e aquela bateria que a luz solar, cara. É, tem mochila também que carrega celulares, caralho. Porra aí, várias paradas. Cara, eu levaria um Kindle com bateria infinita, porque ele tem bateria infinita. Não tem, cara. Tem sim, cara, é muito tempo. A hora que acabar, já vou estar já com os cabelos na altura do joelho. Que cabelos, cara? Ah, na barba. Que cabelo? O do saco não cresce tanto. Entendi. Você fez depilação eterna, aquela permanente? Fiz, na tua mãe. Porra, bem que ela falou que tinha um viado fazendo depilação dela. Ai, gente. Lonely, I'm Mr. Lonely, I have nobody. Quando eu tô sozinho em locais públicos, ou até mesmo sozinho em casa, eu tenho um péssimo hábito de criar pequenos jogos para mim mesmo. Eu tô sempre brincando, eu vou chegar ao banheiro dando no máximo 11 passos. Sabe, eu bolo umas coisas muito arbitrárias, que qualquer pessoa normal olhar pra mim vai ver que eu tô fazendo alguma coisa muito errada. Sabe? Nesse momento eu tô digitando no Google aqui esquizofrenia. Não, pô, não é esquizofrenia, eu não tô conversando com ninguém. São metas malucas e arbitrárias que eu bolo pra mim, cara, sabe? Pô, eu vou virar a página do livro sem usar as mãos, sabe? Caralho, vou conseguir fazer chover. Não, aí não, aí é doença demais. Mas eu bolo sempre essas coisas malucas pra mim, cara. O tempo inteiro eu tô fazendo pequenos jogos arbitrários pra mim mesmo. Não sei o quão doente eu sou por isso, mas... Não, assim, o que eu fazia sempre era aquela porra de ficar andando em cima dos negocinhos pretos lá do calçadão, tá ligado? Ah, tô na praia. Deve ter uns 10 anos que eu não vou na praia. Mas aí fazer o joguinho. Agora eu só vou pisar no preto. Ah, isso aí é preconceituoso, né? Não posso falar isso. Agora eu só vou pisar no branco. Agora eu não posso pisar naquele divisor do meio-fio. Ah, agora eu não sei. Quando eu trabalhava na Contax, eu passava em frente ao IML, tá ligado? Eu passava aí o IML tinha, vamos botar, da fachada dele, assim, devia ter uns 30 metros, vamos botar, era grande pra caralho. E, assim, eu toda vez que eu passava ali, aliás, algumas vezes que eu passei, ele tava com cheiro de gente morta, tá ligado? E aí, dava 10 metros antes, eu tampava a respiração. Eu falava, não, hoje eu vou conseguir passar por essa rua sem sentir cheiro de gente morta. Esse era um joguinho que eu fazia comigo. Mas era pelo meu bem-estar, tá ligado? Não é porque eu era maluco. E eu sou maluco. A ver, você é um pouco maluco, cara, foi mal. Mas eu vou morrer antes de você, porque eu cheirei gente morta, cara. Fica tranquilo. Eu chego ao ponto de querer acertar o número de toques que alguém vai dar no telefone antes de atender, sabe? Caralho. Eu termino de descartar que vai ser no quarto toque. Cara, mas isso não é porque você é solitário, não é porque você tá sozinho, é só... Você tem problema. Você faria isso também se tivesse gente contigo. Geralmente eu faço, mas eu não falo sobre. Caralho. Você, multidão, saiba que o boy tá te contando no meio da rua. É, moleque, que bizarro. O meu irmão, não é o irmão mais novo, não. Eu tenho dois irmãos, né? Um por parte de pai e outro por parte de mãe. Eu, minha irmã. Vindo aqui em passarinho. Ó. E uma irmã. Eu mesmo. Não tenho irmãs. Como fez questão de desfazer essa irmandade. Isso. O meu irmão do meio, né, que é, não é o mais novo, eu sou o mais velho, ele tinha essa mania quando era pequeno, ele ficava memorizando placas de carro, assim, aleatoriamente. Meu Deus. Ele andava e ficava, aí ele contava a quantidade de postes que a gente passou, era meio bizarro. Aí hoje eu acho que ele tá curado, ou pelo menos ele não conta mais que tá fazendo isso, deve ser tipo bode, assim. Mas é meio bizarro essas paradas mesmo aí, deve ser um transtorno pra cabeça, né? Tudo bem que todo mundo faz esses joguinhos malucos, solitários, pra passar o tempo, tipo, bater o copo uma vez, tu bate mais uma vez pra poder ficar no número par. Qualquer coisa idiota assim, sabe? Que escroto. Não, só... Botar a garrafa d'água pra encher enquanto você vai no banheiro, você vai chegar no tempo certo. É, esse tipo de coisa. Se botar no micro-ondas o tempo e ir correndo. Meu irmão tem uma brincadeira que ele faz, que ele põe no micro-ondas o tempo. Sei lá, 3 minutos. Aí tá acabando, ele tenta abrir a porta entre o 1 segundo e o 0, pra quando ele abrir tá no 0, mas sem ter apitado ainda. Eu tenho isso do Thiago, só que o meu é diferente. Aqui o micro-ondas tem um pi, pi, pi. Eu tento cortar antes de começar o barulho. Eu vejo que chegou o 0, pá, tento desligar. É, exatamente, antes de começar a apitar. Eu tenho isso. Entendi. A impressão que eu tenho é que se eu fizer essa porra aí, vai vir radiação na minha cara, assim, eu cortei pra depois me entendi. Mas olha só, a gente não cumpriu aquela meta de coisas nojentas por episódio, então eu tenho que contar outra minha, que é quando alguém caga e deixa aquele rastro de merda na privada, eu preciso mijar o suficiente pra arrancar aquilo tudo. Não, mas isso é de todo mundo, cara, todo mundo. Eu uso a porra do guichezinho lá, que faz... Não. Você chegou no banheiro na rua. Você chegou no banheiro na rua. Você viu ali aquela impressão marrom. O rastro de merda. Não tem como, cara. Você vai se sentir... Biologicamente, você quer limpar aquilo. Cara, como é que as meninas fazem isso, cara? É foda, né, cara? Elas não têm como direito, eu acho. Ó, tu não sabe. Não conhece... eu tô falando. Eu não sei. Eu falei, eu acho. Assim? De repente, alguém vai provar. E não, eu faço... Vaso. Tá, não bota isso não. Assim, eu quando eu vou fazer isso, eu dou até aquela, né, aquela apertadinha assim pro milho sair com mais pressão, tá ligado? E arrancar mais eficazmente lá a catota que fica no vaso. Mas assim, é um dever. E eu fico muito puto quando às vezes eu termino de mijar e não terminei o trabalho, tá ligado? Não dá pra arrancar tudo. É triste, assim, cara, é uma derrota. Dá vontade de ir na cozinha, beber mais água e... Usa a mangueirinha, cara, usa a mangueirinha. Lonely, I'm Mr. Lonely. Agora é minha vez. Sim, eu sou o Bode. Eu não vou falar minha idade, porque eu não tô me apresentando pra ninguém, eu tô sozinho. Vou pensar como se eu estivesse sozinho em casa, assim, né? Eu sentei no computador, pá, abri o Facebook, tô vendo as bobagens das pessoas e pá. Aí vou ver a fanpage da Tanha Corp. Aí tô vendo aqui, vamos ver. Tem um tweet agora. Tweet não, uma mensagem agora do Arara. Eu queria agradecer à polícia e ao governo por convencerem hoje quem ainda não estava convencido de que lado estava certo. Aí tem uma foto do Hulk. Aí tem agora a fanpage da Debs, diário da Debs. Curtam, vai ser bom, eu acho. Tem muita coisa da polícia, esse negócio da passagem, 20 centavos. Jesus, essa galerinha ateia, ateus, não sei qual é o correto. É muito chato ficar falando sozinho aqui, é muito constrangedor. Eu já não sei o que eu falo. Caralho. Provavelmente já passou o tempo, mas ninguém vai me cortar, porque vai ficar engraçado, a pessoa vai se constrangendo, vai ficando chateada, bolada. Aí eu poderia pensar no recurso de edição, botar uma música, um efeito, mas não. É solitário, é triste. É, posso cantar aqui. Morena, tá tudo bem, sereno, ué, quem tem a paz de estar em paz com Deus, pode ir agora. Ninguém vai me cortar, que merda. Caralho, socorro. Socorro. Videogame, né, cara? Videogame é uma coisa que eu não tenho visto mais, cara. Eu tenho uma porrada de videogame aqui no meu quarto. Lembra aquele episódio do Chaves que tinha a Chiquinha? Era cheia de... Era Chiquinha ou era o Kiko? Não era lembro. Era o Kiko, que era cheio de brinquedos. Cheio de brinquedos, tinha brinquedo pra caralho. Eu me sinto assim, cara. Do jeito que eu queria ser quando eu tinha, sei lá, uns 7, 8 anos de idade. Hoje em dia eu tenho videogame aqui pra caralho, eu jogo pra caralho, não acaba de jogo e eu não consigo jogar nenhum. Mas assim, tem umas pessoas no mundo que tem tempo pra isso, né? Tipo o nosso amigo Lasanha aí, Charles Lasanha. Ele joga tudo, cara. E assim, ele, tu olha às vezes quando na Steam dele, fulano tá jogando tal jogo. Jogo que demora 20 dias pra você zerar, assim, se você jogar direto, não cagar, não comer, não fizer mais porra nenhuma, tu zera aquela porra em 20 dias. Eu não consigo, cara. O último jogo que eu consegui zerar foi Journey, que é o último jogo single player, né? Eu consegui zerar. Aliás, eu só zero de jogo single player. Foda-se. O jogo, acho que tem 4 horas. Se você pegar pra jogar direto, você consegue zerar, né? Ou tem 2 horas e eu sou lerdo, só consegui zerar em 4. Mas hoje em dia é muito difícil, cara. Eu não consigo mais zerar jogos single player. Eu não consigo ficar muito tempo jogando. E é coisa de gente solitária, né? Só que eu acho que hoje eu sou solitário. Não, não é coisa de gente muito solitária. Assim, óbvio, você tá jogando sozinho. Você é um videogame e mais ninguém. E tua mãe falando, larga esse jogo, menino. A minha mãe desistiu de falar isso pra mim, cara. Mas, pô, eu acho que o multiplayer tem um atrativo muito maior hoje em dia. Então a gente gasta muito tempo jogando multiplayer. Vírgula, você é cara pálida. É. Não, peraí, dos jogos que você joga, você gasta mais tempo com single player do que com multiplayer? O único jogo multiplayer que eu jogo é o Dota. Tirando isso. E você tem 790 horas de gameplay. Ah, foda-se, mas tirando o Dota, eu só jogo single player. Porra, eu sei, cara, mas cada um tem o Dota que merece. Pra gente é o Dota, tem gente que joga LOL, tem gente que joga Diablo, tá ligado? Tem vários multiplayers aí. Não, mas eu conheço a galera hardcore que fala, ah, essa semana eu tenho que zerar tal, tal e tal jogo. Eu faço isso nas férias. Nas férias eu planejo pra zerar jogos importantes. Nem nas férias eu consigo, cara, vou te falar. Eu consigo, eu me planejo pra isso. Foi legal, nessas férias eu zerei o Dishonored, zerei o Uncharted 1 e 2 e 3, tá ligado? Essas férias foram proveitosas, eu zerei vários single players maneiros, cara. Entendi. Agora sexo? E eu, não, sério, eu acho importante, cara. Porque você fica muito tempo sem jogar, você jogar um single player, e você fica perdendo a noção de que é uma história bem contada, cara. É legal, eu acho legal o videogame e de acesso da história. O single player mais rápido que o Pluff zero é punheta. 3 minutinhos, resolveu a luta. Não, assim, apesar de punheta ser um single player bem rápido pra maioria, mas eu acho que hoje em dia, em geral, as pessoas não têm muito tempo pro single player. Eu não me vejo como uma exceção, não, sabe como é que é? Eu acho que até por isso que cada dia mais você vê esses joguinhos de 10, 12 horas aí pra galera zerar. E eu acho que vai ser o que a maioria das pessoas vão acabar zerando, né? E são aqueles jogos que acabam se repetindo. Os outros jogos grandões aí, a maioria não tem mais saco pra ele. Claro que sempre vai ter jogos chinês, esse jogo de exploração infinita, Skyrim, GTA, não é jogo pra maioria, cara. A maioria que é uma experiência fechadinha, sentou, acabou. O que o Pluff falou aí, Uncharted. Bonito, um belo filme, um filme que você atira e controla o personagem, legal. Zerou, acabou. Uncharted consegui zerar, que tu zera e acaba, entendeu? A não ser que tu fique naquele multiplayer bizarro lá que tem. Não, multiplayer Uncharted é pega trouxa. Não só de Uncharted, cara. Eu vou te falar que a maioria dos multiplayers, eles afastam as pessoas também, porque o modo online é muito bizarro, entendeu? A galera já sabe todos os macetes lá, ainda mais quando é de tiro, cara. Tu vira a primeira esquina, tu toma um headshot, porque o cara sabe o cantinho que ele tem que ficar ali pra poder te matar, entendeu? A galera joga isso aí, é exaustão, e você acaba se afastando por esse nível de dificuldade que tá muito acima do que você é capaz de chegar. Eu não tenho jogado nem multiplayer, pra ser sincero, eu só tenho jogado Dota mesmo, minha vida é do Dota. Cara, mas quando eu tô sozinho mesmo, tipo, eu acho que o melhor é jogar o Dota, mesmo que seja sem os amigos, com pessoas aleatórias, porque nego vem querer entrosar dentro do jogo, cara, é muito bom. É, porque você acaba jogando, não é nem pelo multiplayer em si, tu joga pela convivência com as pessoas, porque a gente joga sempre junto, né? Não, mas eu tô falando, mesmo quando eu jogo com pessoas desconhecidas, aliás, não com vocês, vou chegar lá eu sozinho, vou procurar a partida, o jogo vai me encaixar com mais pessoas que eu nunca vi na vida. Aí eu tava numa party lá e o maluco caiu do jogo lá, que a internet dele desconectou, aí eu fui e escrevi, perdemos um soldado no chat. Ah, aí o cara o maluco, disse isso mesmo. Caralho, você é muito engraçado, me adiciona aí. Sabe, é uma coisa, cara, que os jogos online estão aí pra acabar com a solidão no videogame, cara. Não tem mais isso, não. Eu sou muito engraçado. Pessoas acham a gente engraçado até chegar no podcast Tanguinha. É, nessas horas eu aproveito e falo, pô, tem um podcast. É, o cara para de falar com você. Recebi um comentário de alguém, pô, joguei Dota contigo e tal. Não, nunca, até hoje. Lonely, I'm Mr. Lonely, I have nobody. Cara, mas uma das grandes polêmicas das empresas hoje em dia é essa parada de... Empresas grandes, né? De home office. Trabalhar de casa. Obrigado aí. Aí economiza a passagem, não tem que pagar, a empresa não precisa pagar aluguel de sala, vai, um monte de redução de custo. Mas aí o funcionário trabalha de casa sozinho. Mas será que a produtividade quando você tá sozinho é maior do que quando você tá num ambiente com outras pessoas? Eu posso falar por mim. Eu rendo infinitamente mais quando eu tô em locais públicos, porém sozinho. Tipo uma biblioteca. Porque eu me sinto impelido a produzir, sabe? Eu vejo que se eu começar olhando pro teto, alguém vai olhar pro lado e falar, olha um retardado ali fazendo merda. Eu acabo produzindo mais. Essa, olha só, baixar o Foucault aqui. Essa sensação de que você está sendo vigiado, independente se você está sendo vigiado ou não, faz você produzir mais, faz você se adequar mais ao que você tem que fazer. Entendi. Na verdade, nesse caso aí, pelo que você falou antes, é meio que um jogo mental que você faz com você. Tipo, eu tô aqui na arena de fazer coisas, então você se sente, como você falou, impelido a fazer a parada, entendeu? Você considera aquele ambiente como um ambiente propício para que você venha trabalhar, né? Mesmo estando sozinho, mas no lugar público. Meio bizarro isso, cara. Tua mente é muito bizarra. É muito bizarro tentar entender a tua mente, cara. Entendi que você não entendeu e achou bizarro. Bizarro. É a minha explicação, minha resposta. Mas assim, eu me sinto muito pouco à vontade quando eu tô com pessoas em volta, assim, olhando principalmente o que eu tô fazendo. Eu não sei se foi isso que o bot quis dizer, que como se eu estivesse impelido pela situação a fazer a parada. Quando eu tô sozinho fazendo, eu faço de boa, assim, tipo, eu tô ali, eu sei o que eu tenho que fazer, eu tô pensando comigo mesmo, de vez em quando eu tenho tipo um momento cabeça voadora, né, tipo, eu boto a mão no queixo e olho pra um ponto absurdo, assim, tipo, o pessoal ensinava lá no colégio pra você tomar equilíbrio, que você tinha que fixar um ponto, eu fico nessa aí meio no inconsciente. Eu fixo um ponto, daqui a pouco quando eu vejo eu tô quase babando e pensando no que eu realmente devia ter feito. Aí depois que eu termino de fazer esse loading na minha cabeça, eu começo a fazer rapidão. Só que se tiver alguém olhando o que eu tô fazendo, eu nunca chego nesse momento, tá ligado? Transe, assim, que eu começo a trabalhar na minha cabeça tudo que eu vou fazer e depois faço de uma vez só. Eu nunca consigo. Pra mim foi um absurdo quando eu tive que fazer a prova da autoescola, por exemplo, que tinha duas pessoas dentro do carro comigo olhando tudo que eu tava fazendo. Era impossível, cara, fazer a parada com alguém me vigiando. Eu prefiro mil vezes fazer a parada sozinho, assim. Pelo menos que as pessoas consigam fingir que elas não estão prestando atenção no que eu tô fazendo. Assim, aí eu consigo fazer. Em teoria, quando você tá sozinho, você consegue se concentrar mais fácil. Basicamente, mas você vai pra biblioteca da faculdade e tem as pessoas. Você acaba, porra, olha ali o cabelo. Mas aquelas pessoas, se você ficar encarando, tipo, muito tempo, você vai se sentir constrangido, porque a pessoa vai reparar ou coisa do tipo. Agora, se você fica em casa no seu quarto também, estudando sozinho, aí tu tem o computador, você tem o videogame, tem a televisão, tem a porra do livro, tem a porrada de coisa pra te distrair. Tem o celular que toda hora pinta notificação de alguma merda do Facebook, sacou? Então acho que é pior ainda. É, mas verdade. A solidão, eu acho que ela ajuda na concentração, mas caralho, tem outras coisas que atrapalham mais ainda, entendeu? A questão de analisar qual é a melhor situação. Esse lance da companhia, eu tenho um exemplo bizarro na no minha experiência de trabalho anterior à atual. Eu trabalhava numa sala que tinha mais duas pessoas, né? Eu era a única pessoa de marketing, o outro era administrativo. Você ia falar, eu era a única pessoa de bem. É, de bem, era a única pessoa que nunca matou ninguém lá. Os outros, ex-prisioneiros, era uma pessoa do administrativo barra RH e uma garota de TI. Mas assim, tá com outras pessoas lá dentro, né, e por serem, principalmente o meu amigo lá do administrativo barra RH, ele era muito observador. Então de vez em quando eu tava parado na minha, né, com essa cara de bocó que eu faço quando eu vou pra Punklândia lá, e aí ele olhava pra minha cara e falava, caraca, velho, você é muito maluco. Eu bota um pino, velho, na minha, porra. Você é muito maluco. Era aquele viado, pô. Não, não era não. Aquela ali eu tenho que processar ele ainda. Mas o... Aí, de vez em quando, ele me trouxe uma coisa à tona, na verdade. Que foi o fato de que quando eu tô tentando pensar, de vez em quando eu tô sozinho, assim, eu tô pensando numa coisa, eu quero apagar aquilo na minha cabeça e ir pro próximo passo. Quando eu faço a transição, muitas das vezes eu faço a sonoplastia do negócio, tá ligado? Eu bato na mesa que assim, daqui a pouco eu falo, tananana, aí eu mudo de uma coisa pra outra. Ou então eu tô pensando em várias paradas ao mesmo tempo, tananana, ah, é isso. Aí eu vou lá e começo a fazer. Aí aí ele, quando daqui a pouco eu olho pro lado, tá ele com cara, aquela cara de bizarro, assim, né? Pra minha cara, caralho, muito maluco. É muito escroto isso, cara, porque eu não conseguia. Eu perdia tempo me vigiando se eu tava fazendo essas bizarrices ou não, entendeu? E se eu estivesse sozinho, isso não me atrapalharia. É muito escroto no ambiente de trabalho por causa disso. Tô me sentindo melhor graças a você, pô. Muito obrigado. Valeu, cara, valeu. Mas eu não conto as células das pessoas, né? Nada parecido. Pô, o que eu faço muito no ônibus é cantar sem emitir som, cara. Só que eu tenho medo das minhas expressões faciais serem mais agressivas do que deviam, entendeu? Ele passar muita vergonha. O Plus é fácil falar, porque eu já vi. Ele tem o hábito de sorrir pras pessoas. Caralho, isso eu faço, é muito bom, cara. Ah, eu sempre mando um joinha quando a pessoa tá olhando pra minha cara, eu não sei porquê. Eu dou um sorrisão e mando um joinha. A gente viu a história do carnaval já, pode? Do sorriso? Ah, não, não, isso é muito bom. Ah, a gente tava andando no carnaval, sei lá porquê, indo procurar um bloco, sei lá o quê. Nunca saímos do carnaval, mas esse ano resolvemos sair. Mas a gente tava andando na rua, fazendo uma curva lá, e vinha uma senhorinha. E um senhorinho, só que o senhorinho tava na frente. E a senhorinha ficou me encarando. Aí eu abri um sorrisão pra ela. Aí ela ficou meio constrangida, não sei o quê. E por fim ela também deu uma risadinha pra mim. Aí eu senti que ela me deu um mole ali, cara. Entendeu, hein? Senti que... Tá certo, hein, cara. Porra, moleque. Pô. Também, cara, parece Marcelo Antônio. O fato de sorrir pros outros na rua, cara, porque se você tá sendo constrangido, a única coisa que você pode fazer é constranger mais a pessoa do que ela tá te constrangindo, entendeu? Entendi. Então vamos tomar aula de como constranger as pessoas. Não, necessariamente, não. Só um exemplo. Pô, tava gostando da aula. Eu vou pra um lugar. Sim, tem esquerda e direita. Eu tô no lugar pá da esquerda. Péssimo exemplo, tem nada a ver com esquerda e direita. Eu tô no lugar. Não conheço ninguém. Foda-se. E aí, por algum motivo, eu saí desse lugar e eu me lembro que eu tenho que fazer alguma coisa nesse lugar. Só que não deu tempo bastante pra aquelas pessoas que estavam ali mudarem. Cara, na minha cabeça, eu acho que se eu voltar ali, eu vou pagar de retardado. Então, eu tento bolar na minha cabeça uma desculpa, porque se alguém me abordar, eu falo, não, eu tô voltando por isso, isso e isso. Eu realmente me justifico para pessoas que eu não conheço, cara. Ah, eu já fiz isso também. Não, e assim, então isso tudo só comprova que nós somos pessoas que não sabemos viver sem estar sozinhas, tá ligado? A gente fica incomodado, tem manias bizarras voltadas a isso. E tipo assim, eu tenho uma foda também que se manifesta de vez em quando no trabalho. Uma foda? Uma mania foda, só não usei a palavra. Entendeu? Mas eu tenho uma foda também pra te passar mais tarde aí. No trabalho? Aqui. Opa! Então, assim, no trabalho, de vez em quando eu tenho que ir na sala da administração, seja pra pegar, que tem aquela impressora compartilhada, né? Essas porra que ficam na sala da administração. E aí, quando eu vou lá pegar alguma coisa, eu bato na porta, né? Aí eu entro e falo, preciso pegar uma impressão aqui rapidinho. Mas assim, antes de entrar, eu meio que me planejo, assim, como é que eu vou chegar, como é que eu vou entrar. Caralho, uma coisa que eu faço muito é pensar nas formas que um diálogo pode acontecer. Pode acontecer. Do tipo, eu vou falar tal coisa, e a pessoa vai responder tal coisa, e aí eu vou retrucar de tal jeito. É, só que aí acontece uma parada que você não tava esperando e você se foge. Só que aí eu penso de algumas vezes, deu explicando pra pessoa que eu pensei no diálogo que eu ia falar, só que agora foda. Que ela sabe o que que ela vai... Caralho, aí. É, mente foda de pessoas que não sabem conviver em sociedade. Cara, eu tenho isso, Cliff, só que no nível ainda mais doente. Eu elaboro um diálogo inteiro sobre alguma coisa pra pessoas que eu não sei quem são. Assim, eu realmente, eu tenho, sabe, uma conversa inteira assim, que eu sei que eu vou falar em algum momento, tá pronto, eu só não sei quando nem pra quem, cara. Puta que pariu, cara. Tomara que a gente não tenha conversa séria, cara. Eu penso em 7 opções diferentes de diálogo, de várias maneiras diferentes que a conversa pode tomar os rumos, tá ligado? Uhum. É muito doentio, cara. Eu não gosto de conviver em sociedade. É foda, cara. Eu queria morar no bunker. Mas aí, como eu tava dizendo, eu vou lá, entro na sala da administração, vou pegar a xerox aqui rapidinho. Aí eu vou lá, pego o negócio, aí, tipo, eu dou aquela meia volta completamente planejada, entendeu? E aí, depois que eu pego a xerox, que eu dou essa meia volta, eu saio meio que no pulinho, assim, pra ficar menos constrangido, só que eu acabo ficando mais constrangido. Por que você tá no pulinho, cara? Porque eu quero sair rápido dali, mas de uma forma que seja, não pareça... Descontraída. Você é descontraído. Porque, tipo assim, ele só fica embananado porque ele é um cara, né, bem-humorado, ou ele é um cara, não sei, cara. Ele não tá sem graça. Ele só é assim mesmo, meio bizarro, entendeu? É um escroto, cara. Eu odeio convívio social, é uma merda. Tá ótimo. As pessoas devem falar muita merda de mim, cara. Caralho, a gente tá pagando de maluco aqui, cara. Esse programa tá muito constrangedor. Se liga, cara. Não se liga nisso não, que ninguém vai ver essa porra. A gente tá sozinho. Tá sozinho. Hashtag tá aqui a quarta. Lonely, I'm Mr. Lonely. minha vez, né? De ficar aqui sozinho. Todo mundo pagou mico, deu ri da galera. É bom quando tu ri dos outros, né? Tu fica, o cara fica pagando mico na tua frente. É engraçado, todo mundo fica confortável. Eu não gosto de ficar sozinho em casa, porque, sei lá, minha mente é muito bizarra. Eu começo a pensar nas paradas. Quando eu jogo Dota, por exemplo, sozinho, de vez em quando eu me pego fazendo a mesma coisa que eu faço quando eu tô jogando com o pessoal. A gente começa a inventar. Inventar não, pega músicas aleatórias, letras de músicas aleatórias que a gente lembra da infância normalmente e fica botando adjetivos pornográficos, sexuais. Aí hoje eu tava jogando com o boy e a gente ficou cantando isso daí. Mas foi bom, cara, foi bom. Melhor do que agora. Isso aí. Que foto é essa, cara, que o boy bota no Skype? Ele fica trocando as fotos, fica botando. Outro dia era uma loura, já tem uns 40 anos, sei lá. Se bem que hoje em dia ninguém tem 40 anos, todo mundo tem 60 ou parece que tem 40. Então tem 20, parece que tem 40 também. Acho que ninguém tem 40 anos. Tô me esforçando pra não pensar em putaria. E... muito babaquice, né, cara? O meu deve ter sido mais sem graça, cara. Acho que ninguém vai rir dessa porra, não. Eu sou muito babaca. A galera vai... vocês não vão tirar, não, cara? Vai ficar nessa putaria mesmo? Eu tô contando aqui, vocês não olharam no relógio, mas eu olhei essa porra já tem mais de 2 minutos que eu tô aqui sozinho, cara. É escroto, porque o Boss e o Pluff estão aqui no Skype comigo e eles estão sempre... A janelinha dele tá sempre piscando. De vez em quando eu tiro o headset e não ouço nada, mas tá piscando aqui a foto deles. Até a foto escrota do Boss. Tem ninguém, cara. Acho que vou fazer um lanche. Estômago da gente ronca, a gente vê que é hora de comer. Aí, se não ninguém me interromper, eu vou começar a falar de putaria. Depois o nego vai falar. Se pega pesado, pô, você fala merda. A gente vai ser processado. O boy acha que tem uma porrada de pessoas do meio jurídico correndo atrás de Tanguinha Corp, querendo foder a gente. Mas a gente fode com eles, primeiro. Mas aí a gente fode com eles como... Muito bom, cara. Pessoal, acabou o programa. Chegamos ao final dessa solidão imensa. Não. Mas fiquei feliz com o resultado, gostei. Pode ser uma de várzea, só nós três aqui. Podcast porque... experimental, cara. Porra. É nós e nós. Sozinhos, né? Sozinhos. Ah, com 3 da formação é suficiente pro Leme Holandês? É um Leme Holandês circular, rola. Tá? Porra, demorou, cara. Então, porra, fudeu, vamos fechar aqui a roda aqui. É 2 ou mais, cara. 2 ou mais. Ah, 2 ou mais? Pô, então fudeu. 2 ou mais do Leme Holandês. Então demorou, então vamos fazer tipo Estrela de Davi. Estrela de Davi, então no Leme Holandês. Então, eu queria agradecer a participação minha do bode do Como. Obrigado, caralho. Passa. A banana. Passa. Não entendi. E não tem mais ninguém pra falar. O bode não responde nada, é mó tristeza. Não tem o que falar, cara. Eu sei. Mas é porque acesse não tem ninguém pra falar. Não, acesse mais frente de soco. Não tem. Ah, gostou do programa? Quer participar? Quer dar uma opinião sobre uma coisa que a gente falou? Da sua vida aí, da sua solidão? Manda e-mail pra gente, podcasttanguinha@tanguinha4.com, que a gente vai ler na leitura de e-mail do programa que vem, tá bom? É isso aí. Muito obrigado. E fiquem agora com a leitura de e-mail em frente ao programa passado sobre o samurai Sheba. Sheba? Sheba. Moreno sensual 32. 18 anos. I wish that I could say I don't need you anymore. I heard every word you said and that is all. I wish that I could say I don't need you anymore. I heard every word you said and that is all. And just a glimpse was all I needed. I don't remember why I had to give you back. I just remember I kept all of the souvenirs. É amanhã. Eu os e-mails lá, lá. É os e-mails. Manda um, manda dois, manda três. Só que eu quero receber. É os e-mails lá, lá. É os e-mails. É os e-mails. Se você mandar, nós vemos o que quiser. Eu tenho a minha caixa. Yeah, yeah. Eu não sei quando tem que entrar o Shaggy ou não. Galera, estamos começando agora a leitura dos e-mails do podcast Tanguinha. Na mãozinha, porque não, quem sim. tem fome tem pressa e eu tenho sono. É, yeah, e fome? Não. Fome? Quem tem fome tem pressa. Fome. Só que ele falou sono, eu tô perdido. Inclusive, pra você que quer participar aqui da leitura de e-mails, manda e-mail pra gente, podcastanguinha.com. E o programa passado foi sobre Samurai X. E nós vamos ler agora os e-mails das pessoas que decidiram por mandar e-mail pra gente e merecem nosso prestígio. Aquela decisão, né, cara? Caralho, eu fico emocionado com essa decisão de vocês, cara. Fico. Eu tô chorando agora. Não parece. Na mãozinha. Eu fico emocionado. E-mail, Thiago dos Santos Passos. Fala, João, Eduardo e Vinícius. Tá falando com o pessoal do Baixo Frente Soco. É o Ilato, o Senhor da Eternidade e o Inimigo, esses aí. Cara, não entendi nada. Cara. Eu também tô meio perdido. Digo, Puff, Bode e Pombo. Aqui quem fala é Thiago dos Santos, vulgo TSP. Não, cara. Não existe João, Eduardo, Vinícius e teu nome agora é Transando Sem Preservativo. Parabéns, cara. Tá fudido, olha o sanduíche. A gente queria chamá-lo, a gente vai chamá-lo Transando Sem Preservativo. Parabéns, cara. Continuando esse caminho. Falo de Mogi da Cruz, São Paulo. É a primeira vez que mando um e-mail para vocês. Como vários outros, conheci o podcast de Tanguinha via Afogados no Sofá, que foi o podcast pai, o primeiro cast que eu vi. Mas os Afogados, ultimamente, estão que nem aquele pai que fala que vai no bar comprar cigarro. Mas enfim. Como assim? Se for fazer um paralelo de podcasts com família, o podcast de Tanguinha é aquele tio maneiro que leva pra beber e pras putarias. Caralho, tô feliz com isso. É o que quer que você foda, né? A gente chama de tio Lucas. É isso aí. Não, esse aí é o pai ausente que vai comprar cigarro, cara. Tio Lucas. Também é o tio que leva pra putaria. Tio Lucas serve pra muitas coisas. Isso, sempre, principalmente pra comer. Tio Lucas. Não lembro bem ao certo desde quando escuto o podcast. Caralho. Coitado, Lucas. Mas o primeiro que eu me lembro de ter baixado para o celular foi Ostentação é Vita. Vita, não, é Vita, não é Vida, cara. Você não entendeu a piada. É Vita, cara. É o PS Vita. Vita. Caralho, porra, tá explicando agora a piada pra você aí. PS Vita, puta. Tá, porra, cara, ele tá novinho. Muitos jogos, cara, além dos que vieram com ele? Não, mas falando sério, cara, tô ganhando vários joguinhos aqui da PS Plus, cara. Ah, é? PS Vita? Anunciaram quantos acessórios pra ele? Eu não sei. Que jogo, não teve nada. Eu vou gravar, daqui a algum tempo, um episódio de Tanguinha Corp no PS Vita, só pra calar a boca de você. Entendi. Ele é tão sensacional. Atração que grava... de vídeo do Pombo jogando PS Vita, hein? Isso aí, aguardem. Na fila do banco. Isso aí, depois você desenha parte 3. Não lembro bem ao certo desde quando escuto o podcast de Tanguinha, mas o primeiro que me lembro de ter baixado, eu já li essa parte. Mas enfim, o assunto é Samurai X. Eu já vi. O cast sobre Samurai X foi foda. Lembrei de coisas que nem lembrava mais, e depois coisas que não sabia, incluindo o fato que eu pensava que aquele ninja? Que o Kenshin mata quando acaba matando a Tomoi no OVA, era o pai dela. Sabe aquele cara que vão tirando os sentidos do Kenshin, aquele último? Uh-huh. Tinha um bigodinho, cabelão? Uh-huh. Ele achava que era o pai da Tomoi. Tá certo. Mas aí ele descobriu que não, que o pai é o velho... Desculpa, não posso dar spoiler pra quem não viu. Mas a gente falou quem é o pai dela, na verdade. A gente falou no programa. Se você não ouviu, vai ouvir. E é muito bonito o momento da revelação. O fato do Mestre Rico não aparecer muito ou quase nada, por ser forte demais, ele também não sabia disso. E ele lembrou que ele fez um artigo sobre o Mestre Rico, mestre do Kenshin na enciclopédia. Caralho. Entendi. De ouvir o cast, ele foi ler o artigo. Foi um misto de risos e vergonha do meu eu do passado. Mas enfim, se forem ler, leve em consideração que quando eu fiz o artigo, estava no final do ensino médio. Não levarei. Vai estar linkado. Vai estar linkado. Rapaz, todo mundo fez merda no ensino médio. Você deve ser um idiota. Quer dizer, muito bom o seu artigo. Como assim, cara? Que o cara isso? Sabe... Na verdade, eu não consegui nem ler porque não carregou aqui. Mas deve ter um artigo muito bom, cara. Vai estar linkado. Aí você lê e fala se ele é retardado ou não. Ele não é retardado, ele transa sem preservativo. Ops, o Google não consegue conectar a enciclopédia. Bom, como todos os podcasts sobre animes, esse foi muito bom. E o Pombo, mais uma vez, provando que basta ser o Pombo para gravar um cast foda. É isso aí. Entendi, cara. Eu só não entendi o que você quis dizer. É, nem eu, mas eu concordo com você, cara. Porra, Pombo, ele tá te elogiando, Pombo. Tá te enaltecendo. É, sério, eu não entendi isso não, cara. Eu só entendi que ele transa sem preservativo. E mais uma coisa. CDZ parte 3 de Cuia Rola. No aguardo de um podcast sobre o universo de Dragon Ball. Fé, cara. Isso aí. Pra comer a galera sem preservativo tem que ter fé, cara. É a roleta russa. Dragon Ball vai rolar um dia. Vai rolar. Um dia. Que já era pra ter rolado, né, cara? A gente já tentou gravar 3 vezes. E assim, caralho, que mentira. Mentira, tu não lembra não que a gente tentou gravar 3? Não, uma foi, eu lembro. Foram 3 vezes. Foram 3? Lembra o dia? Foram 3 vezes. Eu gosto do bode que as ações se repetem mil vezes na cabeça dele. Não, quando... não, a gente tentou gravar três vezes. Outro dia eu desejei bom dia pro bode e ele falou: caralho, para de falar isso pra mim, cara. Porra, não aguento mais. Era sério, a gente tentou gravar com o Marcelo, cara, mesmo que tava com febre. Com o Marcelo, lembro, pra mim foi uma. Foram duas, foram três vezes. Sabe o que, que é? Que a gente chamou o dragão e pediu pra voltar no tempo. Aí a gente tentou de novo e chamou o dragão de novo e quando rolar vai ser pica e a gente vai falar de Dr. Slump, Toriyama. Um dia vai rolar. É, depois você desenha parte 3 e do meu vídeo. Mas temos um e-mail aqui do Alberto Júnior. Ele fala sobre o podcast Samurai X. Olá, funkeiros tangudos da zoeira. Nós mesmo. Aqui quem fala é Alberto Carlos, o cara com o nome quase foda. Caralho, teu nome bateu na trave muito forte, cara. Alberto Carlos, cara. Caralho, o nome dele é foda, porque é Carlos Alberto ao contrário, cara. Porra, olha só. Porra, piada que fez, cara. O nome com quase... Não, eu pensava que era quase Roberto Carlos, cara. Não, o nome com Carlos é quase Carlos Alberto. Não, é quase Alberto, é quase Roberto Carlos também, cara. Ou foda-se, Carlos Alberto. Então, teu nome é muito quase foda, cara. Caralho, é quase foda de várias maneiras. É isso aí. Inclusive, o apelido dele é Padeiro Steampunk, mas eu não gosto. Eu gosto de Alberto Carlos. Padeiro Steampunk, tá certo. Vai, fica na moral, Steampunk. Alberto Carlos. É isso aí. Alberto Carlos diz: e eu mando este e-mail para parabenizar vocês por realizarem o melhor podcast de tanguinha da história. Da história, isso aí. Da história desde de quem? O parâmetro de comparação são os outros episódios, então você não quer lembrar. Então tá tranquilo. Mas obrigado, cara, pelo elogio. Esse episódio ficou muito grande. Dessa centenário, do tipo dos 100 de agora. Os 100 novos. Sério mesmo, galera, um dos meus mangás preferidos, rivalizando com o Fullmetal Alchemist, e vocês conseguiram fazer um episódio quase especial. Cara, eu gosto do Steampunk, cara, esse cara é foda. O nome dele é quase foda, mas ele é foda. Ele ficou a 200 pontos de conseguir 5 estrelas. É isso aí. É uma merda quando isso acontece. Um podcast com altas concentrações de Man Tears, de nostalgia e, para terminar, uma história maluca e sincera do Bode do Pombo. Porra, mano, aí sim. Do Bode do Pombo e do Puff, não esqueçamos do cosplayer. É verdade, era Kaoru, só que não tem isso. Foto. Ele tava se pegando com o cosplayer do Kyo nos backstage. Ah, deve ter sido isso aí. É que nem o filme pornô da Xuxa com a criança lá. O Puff fez uma... pagou um dinheiro aí pra galera excluir todas as fotos dele vestido de Kaoru e Kenshin da história da internet. Vocês lembram que nesse evento foi o Homem Nintendo? O caralho, cara, é verdade. Muito forte, com a roupa da Nintendo colada com o símbolo da Nintendo no peito. Ele chegou no evento com a maleta. Dentro da maleta tinha um GameCube que era pro torneio da Nintendo e do vários prêmios dentro. E foi tipo mega organizado a parada. Muito maneiro. Um GameCube também. Um torneio de videogame com o Homem Nintendo, cara. Eu não lembro dele ser forte, bombado. Ele tal. Era muito forte, mas também tinha os garotos que não tinham da Nintendo também. Tava com ele. Mas só prestar atenção, claro, né? No cara bombado com o pentelho do peito saindo da camisa. Eu me lembro do o povo contou no programa, mas a história que realmente me lembro desse evento era os Cavaleiros Traficantes do Zodíaco. Caralho, moleque. Pode traficante, moleque. Eu só lembro desse golpe. Pode traficante. Yoga, ótimo. E eu me lembro do dublador do Saga gritando: morra, César, seu viadinho! Meu viadinho. E o dublador do Homer Simpson falando: rosquinha. E a gente tá falando, eu só me lembro. E a gente se lembra de muitas coisas, então nunca é só. É, isso. Aí é uma parada que eu não falei também, eu sempre repito que a gente vai falar desse evento, que foi eu jogando... Como é que é o nome daquele jogo de luta? Soul Calibur 2, vestido de Aoshi e virando uma luta no pentelho, assim. E a galera terminou me avançando: Aoshi, Aoshi. Depois eu perdi feio, maluco. E foi uma merda. Entendi. Enfim. Tá ótimo. Mas esse evento que um amigo nosso ficou fazendo aquela dança de passar por debaixo do pauzinho, a níveis épicos. Caralho. Eu não tenho nenhum amigo que faça isso, não, cara. Foi o Tito, foi esse amigo nosso, cara. Não, se foi o Tito, é amigo, beleza. Só não sabia que foi amigo. Ele primeiro oprimiu a galera no DDR lá, porque ele tem, tipo, 8 tentáculos pra dançar essa porra. E depois ele, tipo, sei lá, conseguiu passar por debaixo da parada, tipo, mamba, né? Não sei, acho que é mamba, lá, mamba. Negão, passa, mãe. Porra, ele podia gravar com a gente, passar. Vamos lá. A gente pode chamar o Tito um dia, mas aí deixa eu só contar. Ele conseguiu, tava, tipo, um palmo de altura parado e ele, eu não sei como, cara. Ela tava mais baixa que o pé dele. E ele conseguiu passar embaixo daquela porra. E ainda dando tchauzinho, sabe? Qual é? Só no esculacho. Dando tchau. Depois ele ainda instalou a coluna. Escroto. Mas aí, parabéns pro Tito. E continuando o e-mail do nosso amigo Paradeiro Steampunk. Pena, PS1, parabéns atrasado pro Pluff, obrigado. Plenamente satisfatório. PS2, parabéns também pro Pombo. Parabéns atrasado pro Pluff e vários caralhões e pirocas malheiras. É, ficou faltando. Tô tentando resumir o e-mail, cara. Tô tentando resumir. Ah. Galera quiser mandar, parabéns. O Bluff é mole, é preço de banana, cara. Caralho. PS2, parabéns pro Pombo e vários pintos grandes travesti gay. Obrigado, é bom que eu apresentei o Pluff já no próximo aniversário. Entendi. Vamos repetir. PS3, uma ótima dica de tempo. As Crônicas de Tanguinha, onde a galera conta suas aventuras e desbravamentos no colégio, faculdade, na night, por aí vai. É, são três temas diferentes. É, são vários temas. A gente pretende fazer isso sim, cara. Só não dá pra contar tudo, senão você não para de ouvir a gente, assim, do nada, tá ligado? Vai acabar a graça. Crônicas de Night tem que ter Britinho e Letícia. Vai ser um ótimo programa. Vai ser pica. Certo. Aí, fé, pra variar, mas eu terminando com fé. Pô, muito bom, tá pegando o cumprimento pessoal da Tanguinha Corp. Fé. É isso aí, fé pra você também, Alberto Júnior. Parabéns. Alô, fé. Júlia. Então, e-mail do nosso amigo Marcos Melo. Marcos Melo, que Melo. Ou Bill Stalker. Esse é o Bill Stalker, né? É, eu sempre esqueço. Marcos Melo, caralho, pô, deixa de ser zoeira. Não, mas se ele tivesse um nick foda, tipo, transando sem preservativo, eu lembraria sempre. O dele é bom, é Bill Stalker, grande Bill Stalker, desenhista da galera. Ele diz assim: olá, amigos de Tanguinha. Aqui, aliás, Bill Stalker, vou interromper mais uma vez. Muito obrigado, cara. Eu só agradeci por e-mail e eu acabei encaminhando errado, foi pro Pluff e pro Bod, porque eu sou um cara muito esperto. Mas assim, eu acho que depois eles encaminharam pra você. Então, muito obrigado pelo desenho, ficou muito maneiro. E do próximo faz ele mais putão, se é que você não leu o e-mail. Mas assim, ele, além de mandar desenhos, ele mandou um e-mail pra gente falando: aqui o Bill Stalker, também chamado de Marcos Melo Corrêa. Por que a galera tá falando o nome inteiro, né, cara? Então manda o CPF também. A gente rouba a conta de vocês depois. Ele prefere esse número do cartão de crédito com aqueles três dígitos de trás também. Isso aí, isso aí. Aí a gente pode escolher quanto que vocês vão doar pra poder reclamar na Tanguinha Corp. Exatamente. Dessa vez, o desenho que fiz é do Bode. Ele fez um desenho muito maneiro do Bode, todo fortão. Ficou muito bom, cara. Vocês vão compartilhar na postagem ou não? Vamos botar. Vai estar na postagem. Vai estar no Facebook da Tanguinha essa semana, hein? É. Se você não curte ainda, curte lá, facebook.com/TanguinhaCorp. Você vai ficar por dentro de todas as putarias que rolam na Tanguinha Corp e coisas totalmente sem nexo, como manifestações. Não tem isso, não. É só putaria mesmo. Mas assim, aí ele fez o desenho do Bode jogando Dota. Ficou muito maneiro. Eu curti pra caralho. Cara, eu tô maneiro. Eu tenho um sininho de Bode, cara. Muito maneiro. De braço de Mega Man, cara. É, muito bom. Ficou muito maneiro. Eu só acho que tu podia ter tirado o monitor, pô. Tirava o monitor, já dava a impressão de que ele tava já, tipo, vendo a tela, sacou? Mas isso, ficou bom. Ficou bom pra caralho. Não, eu quero reclamar, deixa eu reclamar, cara. Deixa eu reclamar. Tem que reclamar do Biostalker, pra ele se sentir ofendido e xingar depois. Isso, ou então mandar outro desenho. É, ou então outro desenho. Isso. É, ele não mandou meu desenho, eu posso reclamar. Eu vou falar aqui uma mágoa que tem um Pluff. Vou abrir, vou jogar no Global. Vai jogar no Global. Melhor versão de todos os tempos, tá autorizado, pode fazer. Teve uma vez que o Bill Stalker mandou um desenho pro BFS que parecia o Bode e o Pombo. E o Pluff ficou magoado, cara. Porra, não, não fiquei magoado, não, cara. Só constatei que, pá. E eu quase não fui, não. Eu não participei, fiz uma participação no BFS, pô. Eu não sou nada mais justo do que eu não estar lá. Sem sentimentos. O Pluff só ficou magoado porque tipo, ele queria um desenho não montado nele. Entendeu? Mas aí, como eu não tava montado nele. Na verdade, eu acho que você tá num detalhe ali na minha tanga, cara. Você que não notou. Ah, eu acho que não, pô. Prefiro... Você tava fazendo um favor pra mim ali. De repente era no verso. E é por isso que eu tava dando aquele pulinho de maluco. Entendi. Entendeu? Mas então, ele falou que a ideia dele era fazer parecer que você tava editando cast, mas aí pareceu que você tava jogando Dota. Aquela merda. É assim que eu edito cast, cara, jogando Dota. Você acha que eu paro pra ouvir? Só que não, né? Aí ele falou pra pessoal prestar atenção nas pernas e braços do Mega Man, que o Bode já falou, e que ele tá juntando ideia pra desenhar o Pluff. Então, na verdade, ele não desenhou o Pluff ainda. Ai, cara, você não gosta do Pluff, não, né? Pluff, sabe o que você tem que fazer, né, cara? Mames? Não. O quê? Xingar ele? Tem que, não, você tem que fazer miserinha de rabo pra ele. E aí ele vai na pressão e acaba fazendo. Caralho, miserinha de quê? De rabo. Qual é o teu problema, pô? Cara, é pressão sexual, cara. Miserinha então... de rabo. O cara mora no Amazonas. Sexo na can, cara. Então, ele falou que por hora é isso. Abraços e no mais, nada mais. Miserinha de rabo. Por mim, acaba o programa agora. Quero mais. Caraca, vamos lá. Vamos pro vídeo. Falou pra dar uma descansada. Ouvinte, falou! Fala, galera, aqui é o Quiro de Fogo de São Paulo e, caramba, só vocês mesmo pra fazer um cast sobre mercado. E pior que um dos meus melhores amigos é gerente de um dos Walmarts, cara. eu tive que recomendar pra ele, re-recomendar, porque ele já escuta. E, enfim, eu ainda não fiz o feedback dele, mas eu sei que ele vai gostar. Sobre o cast de Kenshin, cara, meu Deus, vocês estão muito longe do projeto Nowhold. Os casts de animes geralmente são excelentes, mas esse e o Anime Songs superou tudo. Parabéns mesmo. Eu não tenho nenhuma cena do Kenshin pra falar, porque pra mim o anime inteiro é muito foda. Dos fillers a saga do Shishio e tudo mais. Enfim, um abraço a todos aí. CDZ, eu acho que são vai sair no episódio 300 de Tanguinho, olha lá. Mas enfim, um abraço a todos de novo e cuidado aí com a plafilização aí desse podcast, hein? Um abraço, tchau. E aí galera de Tanguinha, vocês me conhecem porque eu sou o Thiago e foi muito bom o último programa, é isso aí. Cara, até agora eu não tô acreditando que o Pluff acertou, cara. Eu tava, de fato, passando cera na mesma sala de jantar. Só que ele tá acertando isso foi totalmente, completamente absurdo, porque eu passo cera nessa mesa duas vezes por ano. Cara, ou você anda me espionando, você é muito bom em probabilidade, cara. Porra, parabéns, velho. É, mas eu não tava de ponta cabeça quando sugeriu o pombo, não. Eu tava passando normalmente. Abraço. Ouvi, falou. Ouvi, falou. Ouvi. Hello. Fala galera da Tanguinha, aqui quem fala é o Thiago. Não repare no barulho de Fórmula 1, é o meu notebook que tá super esquentando. Mas enfim, só tô mandando essa mensagem pra garantir a leitura de e-mails. É isso aí, fé. Recadinhos de voz e... eu sou muito bom. Tenho os dons premonitórios, rapaz. Isso. Pode? Você ouviu o então, que o Gisele falou? Eu ouvi, cara. Eu acertei. Você também ouviu agora. Se você tá ouvindo o programa, você também ouviu. Eu acertei. No programa passado, eu falei, a Gisele, ao ouvir os programas, estará inserando a mesa da sala. O de cabeça pra baixo. Que ela ia... Não, de cabeça pra baixo pra essa parte. O Pode apostou que ele ia estar fazendo outra zoeira aí. Passando roubo, sei lá, arrumando a cama, não sei. Isso que eu acertei. Isso aí. Isso me motiva a fazer outro chute. Como faz pra curtir a Gisele no Facebook, cara? Criar uma página primeiro pra ela. Então é isso que eu vou fazer. Antes da Jéssica. Tá bom, prosseguindo. Agora... Eu acho que você vai apostar no que essa semana, pô. Eu vou apostar? É. Pera aí, que eu fui muito específico e acertei. Tô sendo específico de novo. Ela vai estar trocando a lâmpada. De cabeça pra baixo. Ela nem troca a lâmpada, pô. Caralho, trocar a lâmpada de cabeça pra baixo é muito bolado, cara. Como é que ela pode trocar a lâmpada? Bem possível. Porra, eu não me lembro a última vez que troquei uma lâmpada. Ela vai estar trocando a lâmpada. Imagina, se a haste estiver do lado da lâmpada, dá pra ela ir rodando, né, naquela posição e segurando a lâmpada fixamente e ela rodando junto da lâmpada. Pra lâmpada... Caralho, muito maneiro isso, cara. E você não vai chutar, pode? Perdeu pra dentro? Eu vou chutar que ela vai estar assando pães de queijo. Assando pães de queijo, entendi. É bem específico, achei um bom chute. É bem específico. Parabéns pra mim. É isso aí. E sou um grande campeão pra se acertar. Se acertar, vale 10 pontos. Então é isso aí. Então, Gisele, fique sabendo, avisa a gente se acertou ou não. Peraí, eu quero chutar também, pô. Não, você não vai ser da brincadeira. Ué, como é? Você tudo pra você, é tudo que a gente falar, se você pra baixo é o que você apostou. Isso, então é isso aí que eu aposto. Eu aposto das coisas pra baixo. Isso. É que eu aposto que ela tá mandando estrelinha. Você consegue andar com as mãos no chão? Aquelas pessoas que andam, sabe aqueles circenses que andam com a mão no chão? Uhum. Sabe? Acho muito maneiro. Você consegue fazer isso, Gisele? Engraçado que não é nada difícil você andar com a mão no chão, né, cara? Só você andar que nem um macaco. Não, não andar de quatro, pô. Andar... Plantando bananeira, todo mundo entendeu, tá bom? Vamos lá que todo mundo tem que trabalhar aqui. Recebemos um recado de voz de dois Thiagos, um deles... Eu gostei da revolta do voz. Não, porra! Porra, vai se fuder. Muito bom, vamos revoltar o bot. Yoga, vamos lá. Recado de voz de dois Thiagos diferentes. Um deles mandou só pra garantir o recado de voz, leitura de e-mails. E o outro pra paralisar pelo podcast, porque ficou muito bom, segundo ele. E por fim, o Kiro de Fogo, cara. Sempre emocionado. Muito maneiro esse recado de voz, cara. Muito obrigado. Muito e vou deixar um recadinho aí pra vocês, ouvintes, que sempre estão aí no Ouvinte Falou, marcando território, papo, prestigiando a Tanguinha Corp. adicionem no Skype, Tanguinha Corp. Não vou falar um dia, porque nem a gente sabe ainda. Pode não ser tão breve, pode ser muito breve. Não custa nada ter o contato, né? É, adiciona aí, porque a gente quer fazer um mega ouvinte falou bolado, pá. Um dia. Adiciona aí, que vocês não vão se arrepender, não. Tem que sair junto com o CDC parte 3. Exatamente. Engraçado que o bot falou adicione, eu entendi. Adicione. Então vamos para o site, agora ler os recados da galera que decidiu participar por lá, porque tem um, porra, muito maneiro, né? Tem likes e tem várias paradas iradas no site. Qual site? Tanguinha.com. Entendi. Entendeu o que eu repita? Como é que é? Não, mas você já entendeu, lembra? E como eu disse? Eu sou burro. Entendeu, esqueceu. Tá ótimo. Tanguinhacorp.com, acessa lá. www.tanguinhacorp.com. Peraí, eu tentei botar 5 aqui, não funcionou não, cara. Não funcionou, é um problema. Deve ser. Entendi. Como é que eu disse? Entendi. Recadinho aqui no site do meu amigo, porque não é amigo de vocês. Tiago Pinheiro, há 4 dias atrás. Ele escreve aqui. Tá faltando um cast sobre o Walking Dead, de preferência das HQs. Entendi. Eu li as HQs, parei antes do número 100. Cheguei bem perto do número 100. Daigo leu, Pivoto leu, ninguém viu a série, não sei se rola não, mas fica na fé aí, talvez um dia. Eu não gostei da série, eu parei no meio, então é um problema. Eu vi a primeira temporada só e não rolou sentimento não, mas é isso aí. Eu tenho mais histórias sobre John Secada, se precisar. Então tá aí, de repente sai, se o Pombo garantir é nóis. Então demorou. Vamos lá, continuando. Sobre o Milo ser um merda e o Pombo gostar dele, acho que isso se explica pelo fato de que o Milo tava sempre comendo Afrodite, o pinto grande de travesti gay do santuário. Isso. Aquela então, visitinha dos dois na Ilha de Andrômeda não engana ninguém. Daí vem o fato do Pompo gostar isso. Do Milo, pois os dois têm algo em comum, curtem uma bola quadrada. Isso aí, eu e o Pompo. Mas, deve ser, cara, deve ser isso mesmo que você tá falando, eu até concordo. Um pouco. Entendi. Um pouco mais que um pouco, cara. Pombo, você um dia admitiria que o Milo é um merda? Sim. Tá certo, então. Fica aí, gente. Esse áudio vai aparecer em parte 3. Isso. Depois você admitir que é... Entendi. Inclusive, Pombo, sua vez. Minha vez, cara. Todo mundo tem que dar. Então eu escolhi aqui um comentário muito interessante, muito legal, de um cara com nick muito maneiro. O Sora, eu acho que é a primeira vez que ele tá mandando um recado pra todos gente. Todos os cães merecem o céu. Todos os cães merecem. O Sora não é o carinha do Kingdom Hearts? O Sora é. Esse então é Sora com acento, é meio zoado, né? Todo mundo fala Sora, cara. Deixa de ser viado. Sora. A vassoura no seu cu. Aoi, a no Sora. Isso. Ele fala, vai tomar no cu. Qualquer um que comece meio mandando tomar no cu já tá com razão, cara. Vai tomar no cu. Quem zoou o Caco. Vai tomar no cu quem zoou o Caco. Caco. Caco sapo? Não. Caco de One Piece. É a girafa de boné. A girafa. Idiota girafa de boné. Pior personagem aí. A gente tava conversando sobre isso aqui no chat zoeiro aqui. E o Daigo, é verdade. Personagem de merda. Entendi. Não, mas personagem de merda. É o Daigo, então é a. Não. Eu não tô mais sozinho nessa, entendeu? Continua sendo um personagem de merda. Eu assisto One Piece, eu dei One Piece, acho muito maneiro. Mas é um personagem de merda. Calma aí, você falou, eu assisto One Piece, eu odeio One Piece, eu acho muito maneiro. Eu leio One Piece e acho muito maneiro. Você falou, odeio no meio da parada aí, mas foda-se. Eu não falei odeio, mas não é problema, continua lendo a parada aí. Então tá, olha só, o personagem é uma merda, eu nem vejo One Piece, mas uma girafa de boné não tem como ser bom. Se estiver falando do Caco Sapo, parabéns, ele é um bom personagem. Ele fala, fora esse erro escroto, o cast ficou muito bom e engraçado, mas não deu aquela vontade de assistir o anime. No mais, tentem aprimorar o lado sério que explica tudo direitinho, nunca vai acontecer. Ou o lado escroto zoando tudo, isso pode acontecer. Não pode ficar no meio termo, segundo ele. Aí, meu irmão. Oi. Meu irmão, vou falar nada, só vou reportar. Ai, putz, mas reporte, BR lixo. Por favor, BR lixo, hein? Na vida. Que tipo a de vida, comentário essa caixinha de surpresa? Isso. Tem de tudo, rapaz. Tem programa sério, tem programa engraçado, tem programa meia bomba, tem programa broxa, é isso aí. Isso e tem aí. Programas artísticos começo de hoje. Para começo de hoje, é isso aí. Tem programas baratos. E você pode ligar pro Pluff e encomendar o seu. Então acho que acabou, não? Tem mais alguma... Meu comentário selecionado, comentário de Felipe Assis. Vontade de doar R$100. Mas depois eu me lembro que tem que comprar jogos de videogame. Então fica a dica pra você que tem R$100 e quer comprar jogos de videogame, compra um jogo de R$5 no Steam e dou o resto no lado direito da Tanguinha Corp. Clica ali e via PayPal nos mande dinheiro. Ou então você compra um jogo de R$100 e endereça pra Tanguinha Corp, cara. Também funciona. Não, a gente não vai conseguir vender essa merda, não. O jogo eu não posso chegar pro dono do servidor e falar assim, ô servidor, tá aqui um jogo. Vamos lá? Isso aí. Então, acabou. Top 10 BR. Recado Top 10 BR. Tchic, tchic. Bom. God. Oi. Nada mais justo que você ler o Top 10 BR. Teu recado foi uma frase. Top 10 BR vai para Marcel PC. Marcel PC. Anime favorito da galera? God pensa. One Piece. Daigo pensa. Shurato. Pombo pensa. Hentai. Que claramente é um anime. E Lapso diz. E Yakushu de novo? Plus responde. Claro que não. Sakura Card Captors. Liberte-se! Aí ficou pessoal contra o Liberte. Os tangueiros entram num Battle Royale e assassinam famílias. Isso. O projeto Nowload se instala e ninguém nunca mais ouve falar do podcast de Samurai X. Quem dirá CDZ Parte 3? Ah, e bem, bem artístico esse meio aí. Muito artístico. Eu só não entendi por que a gente assassina famílias, mas deve ser da parte artística. Já pensou que o programa de CDZ Parte 3 ficar uma merda, cara? Um monstro que estão criando em cima desse programa? Cara, eu acho que por isso que nunca vai sair, cara. As pessoas ficam criando expectativa. Não é como se eu me importasse, sabe? Não, se ficar uma merda, eu vou ficar triste. Caralho, que bosta, né, cara? CDZ Parte 3, cara. Caralho, tem que sair essa porra. Tem que sair, não. Não tem, não. Ninguém precisa porra nenhuma nessa vida. O que que eu tô falando, né, cara? É a deixa pra vocês seguirem em frente. Pra e onde, ela? Cara? Acabou. A frente acabou? É o fim, tá ligado? É o precipício. Acabou o programa. Acabou o programa. Assim, pra vocês que não sabem, esse programa foi gravado, editado e montado em uma tarde. Parabéns a todos envolvidos. Parabéns. Minha barriga ronca, meu coração dói e meu saco também. Desculpa. É por isso, né, cara? Você tava puxando ele, porra, você é filho da puta, cara. Mas, galera, então é isso aí. Se você gostou, gostou. Se não gostou, é um problema. Fiquem por aí, porque depois do silêncio tem uma paradinha e abraço. Ah, meu saco dói. Desculpa. Que moleque, filho da puta. Caralho. Sério mesmo, galera, um dos melhores mangás. Sério mesmo, galera, um dos meus mangás pra... Caralho, ele falou preferido, que era falar favoritos. Sério mesmo, galera, já ouvi. Não. Já ouvi. Já ouvi. Não. Que loucura, não tem que gravar o que você fala, cara.